Pegue táxi e via Índia, mantém no ponto de espera. Ok, Índia, ponto de espera hoje. Isso que eu acho que o uniforme decolado aos 25.298, Rio, prossiga. Entrou junto com outra aeronave aí, senhor. Podia repetir, por favor? O Rio, a 8, não, prossiga. Vai chamar até 98, isso que é aquele ponto. Afirma. Isso que é aquele uniforme 1-1935. Rio, 98, não, na escuta? Vai precisar de alguma outra... coisa aí que a gente possa fazer pelo senhor? Gente, os bombeiros já estão posicionados aí à lateral da aeronave, já estão começando a efetuar os trabalhos, que é tranquilo que está tudo sob controle. Alfa Tango, direcionando a minha escuta, aguarda para o táxi. Usa o número na escuta. Número 21, pronto, cópia. 21 está pronto para nós. Poxa, na minha 31, dá presente na minha torre 1-18 desse número 5. 18-5. Luna 621, autorizado São Paulo, via Cruzeiro 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva, direita. Segue perfil de saída da El, Leda, ótima. Aciona 5053, controle 119.35. Com número 21, aguarda para o Shrek, número 1. Solo Boa, Oceané 62, 6140, informação Mike, disponível para Maceió. 6140, número 5 para cópia, guarde. Aguardando. 1184, pronto, cópia. 1184, autorizado Recife, conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5043, controle 119, decimal 35. O 1184, esteja mesmo correto? O 1184, aguarde para o pushback, o número 2 no setor. O 770, mantém escuta, número 2, para a cópia. Enche, número 3. Lima, Kilo Zulu, pronto, cópia. Kilo Zulu, Zulu, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 100, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5021, controle 119, decimal 35. Aguarda para o táxi, é o número 2 no setor. Sou o Tango, peço que mantenha a escuta aguardando. Estou aguardando a liberação da torre aqui para a autorização do táxi. Mantenha a escuta, Alfa Tango. Tango Tango, autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal, um ajuste no 095. Torre, é o 63 do Nuno? 63 do Nuno, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter a pista da casa que você está. Confira deslocado, confirma. Confirma, ali e manter deslocado, você é 63 do Nuno. Mais Golf Mike, dá presente, cruza o campo, é forte, confirmando, vai partir. Peraí, eu vou fazer o sobrevoo até o farol de Itapuã e depois vai regressar para o farol da barra. Presente, então eu faço sobre o farol de Itapuã, Mike Golf Mike. Pátio principal, ajuste na 015, Lima, Cruz Azul. Ao confirmando a Alfa Tango Tango. O Tango após a rolagem da aeronave do Xané. Alinhar e manter o 90. Pode 770, informa o aeronave finalizando o pushback no pátio 1 para controle de sequenciamento, peço que aguarde apenas 30 segundos para a cópia, 2770. Pelo Zulu, autorizado, ingresso no pátio principal, Índia, até o ponto de espera, torre 118 do senhor, 95, ajuste no 095, meu. Azul 2770, pronto, Roberto? 2770, autorizado, Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva, direita, segue perfil de saída coral, aciona 5012, controle 119, decimal 35. Boa tarde, é o número 3 para a cópia, guarde. Controle, você não é 63 o nono? É 935, 63 o nono. Confirma a autonomia? 4 horas. Gente, o nome 21, autorizado o táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 015, meu amor. Ok, pátio Índia, 2-5-9-0-9-5, o nome 21, muito obrigado, muito fácil. Segue via Alfa, Kilo até o Pátio 3. 270, aguarda para o puxinho. Alfa, parqueando 3, será autorizado. Controle de 9351 1935 Mike Wolf Mike. No 84, assim que eu vou ir da companhia livrar a retaguarda, coordena com a equipe de última táxi. Puxa, M1 no 40, pronto, cópia. Tango, decolado 35, controle 1, 935. Tá bom, tá bom, conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Puca, Jamo Caju, aciona 5060, controle 119.35. 5060. 5060 é comprovado para Marcio, decolada 10, perfil Puca, Jamara Caju. 5060, 1995, controle. Meu 140, protegimento correto no trecho, pronto. Vai chamar. Pode o 2770 no pátio 3, totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado, chama a taxa 2770. Vai lá, obrigado. Would you confirm the departure time? 1413. Roger, 1413, stand by 631, turn 3191. Avião 34, pronto, cópia? Pronto, cópia, avião 34. Avião 34, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, Ascana 0260, controle 119.35. Autorizado nível 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Conde. 9134, protegimento correto, reporta pronta. Táxi 1184, 1184, autorizado táxi de Índia, número 3 no ponto de espera, lá torre 118.95, ajuste 10 no 5 no voo. Ataque foi em o 2780. Bem, está levando a primeira direita e vai chamar o solo parado, o azul 2780. Afirmativo, no meio da ataque foi eco chama solo, 1211. Vai chamar o 2780. O azul 9134, pronto para o fim de ano. 9134, trabalho. Atente apenas ao ATR da Azul, finalizando o que estiver aqui no patrante. É, para o caixa azul 2770, 41 no hotel B, estou na meia de 3 horas ao 50 minutos, apenas Salvador. Azul 2770, autorizado táxi, via pátio 1. Índia, até o ponto de espera, 1895, ajuste na 0951. Autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia, no ponto de espera da 1908-1895, azul 2770, obrigado, é bom. Salve, bom dia, azul 2780. 2780, mantenha a posição, aguardando, informa a inspeção na taxa Alfa. Livre de decolagem da 10 deslocado, VT1-1-0-0-0-9-9, ajuste no 0-1-5. Porto autorizado Maceió, via Fiso Luna 7, após conforme rota, nível 350, decola da 1-0, primeira curva esquerda. segue P5, saída Puca, Jamo, Caju, Ascana 5062, controle 119, decimal 35. Até os dados mais maiores, ele volta 350, pegou o número 7, a posição forte, decolada no 0520, desceu Puca, Jamo, Caju, respondeu 5062, controle 19, forte, a posição forte, a posição 1981 na escuta? Posição informada pela Infraero a 1 do TAT 3. Quando você chama o TAT 3? Sim. O Rio, ele já passou dessa posição. Qual seria a instrução? Queria confirmar, 1981 já passou a posição? Afirmo, tendo traversa 3. Mantenha a posição e aguarde o 981. O 981 com o visual, um balizador, a próxima posição sim. Gente, o 981, siga o mesmo até a posição 5. Matilúzulo, decolado aos 41, controle 1935. 1935, Matilúzulo. 1935 é o controle, tem Matilúzulo. Aguarda, gente, qual é? 1648, aguarda para o pushback. Respondo localizado 90, só confirme por favor a pista operando em toda a sua extensão. Negativo, interditado os primeiros 380 metros. Quilo 43, quando lá tem gestalizador. Alfa, quilo 43, fala que a gente fala que a gente fala que a gente fala. Só não é o 980, autorização, mantém a posição, aguardando para ingresso na quilo. Considerando, vai manter a posição azul 2780. 981, prossiga. O localizador está sinalizando para que a gente retorne. Vamos fazer uma manobra aqui de... Uma manobra para entrar no, na posição 5 no Lima. Rio 981, tem condição de efetuar 180 para ingresso no portão 1? É negativo. Estamos sendo balizados agora no momento para 5 Lima. Quente, siga o balizador 981. Gente, no meio dos 1 ali, mantém a parte da, da deslocada agilizando manobra. No meio dos 1, informa a aeronave da Força Aérea, um Charlie 208, já 1 milha dos pés. O no 094 direito, no 21, 1 no solo aos 43, agilizando a aeronave, por gentileza. Agilizando a aeronave, André. 780, segue táxi via Kilo, pátio 3, quando lá, tem socializado. Kilo, pátio 3, lá, tem socializado, 2780. Paulo Salvador, vamos 094, livro, quanto prático. 094, bom dia, segue via Alfa, é porta da Juliette. Alfa, reformada da Juliette, 094. 2809. Livro, lógico, 2809, para a revisão. Escolha da fonte, o nome vem, chamando em frente com a pente, no número alfa. Alfa-Cobia? Guilherme Romero Alfa, autorizado voo local, Salvador, Salvador, Uno Mil Pés, decola da Uno 7, primeira curva esquerda, segue corredor forte, aciona 0171, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Aos 2-3, 1-3-2-3. 1-3-2-3, tá. Número Alfa no pátio 4, confirma quantas milhas na faixa? Gente, quer ver? 02 a bordo, para acionamento e táxi, chame torre 1-1-8-2-5-9-5. Índia, número Alfa. Juliette, vamos dar 094. 094, ingresso Juliette, portão 8, parte principal. Juliette, 8-1-0-9-4. Oscar, reporte bom. O 9134, coordena com a equipe principal, chama táxi. Chama o táxi, 9134. Batalhar e manter o novembro. Okay. 2, esquerda, no hotel, parte militar, passo na sequência ali, seu solo aos 47, aos 4 lá, 60 metros. Livre de colagem da 1-0, vento 1-1-0, grau 0-9-9, eixo 1-0-1-5. São Salvador, azul 2770, passe 0 atrás. Azul 2770, faz a rolagem do tráfego da Gol, alinhar e manter o 1-0. Ali mantém 1-0, azul 2770. Setor, aguarde. 1-3-4, para o táxi. 55 a bordo, 1-50, alterando o vídeo. Confia o problema? 65. 65, 9-1-3-4, autorizado o táxi. Via parte 1, no índio, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8, da semana do 5. Ajuste na 0-1-5, no índio, 8-9-5. Informo que a cabeceira encontra-se deslocada a 3.0 metros. Vai alinhar a partir da cabeceira deslocada, ok? A gente vai retornar na posição azul da etapa 4. Passar essa guarda, com a dela foi tudo que chama táxi. O meu controle, eu posso azul, passar essa guarda, o chama táxi. Country 1, on your one, ready to cross. Galeão Airport via Upper November 857 after according to road plan flight level 340 takeoff runway 10 with right turn dial departure leader position then Irumi Skok 5105 Salvador departure 119.8 correction 119.35. Country 191, read back to correct team, gate 5, call me when ready. Salvador, 9134, fazendo ponte de terra da novela. 9134, aliar e manter o novela. Ali, manter. Azul 2770, decolado 51, vai manter a placa até pelo menos 2 mil pés. A aeronave na 17 vai decolar sentido corredor forte. Vamos manter a frota 2 mil pés. Vai bater até 2 mil pés, azul 2770. Confirmando azul 9134, informa que a cabeceira encontra deslocada 380 metros. A linha a partir da deslocada. Sim, Rússia, 9134. Controle 1935. 1935, boa. Engenho November Alfa, livre decolagem da 17, o vento é 140.099, o eixo 9015. Curva à esquerda, primeiro terço da 0028, reporta o eixo livre. Decolagem 9134 vai manter a cabeceira deslocada. 9134. Engenho November Alpha, controle 11935, bom voo. Engenho 935, obrigado. Engenho 9134, livre decolagem da 10, vento é 120 graus, 08 nós, o ajuste no 015. Vai manter a frente de decolagem até 2 mil pés, aeronave de pequeno porte Charlie 150, corredor forte 1000 pés. Engenho de decolagem até 2 mil pés, eu mantenho o eixo do 9134. Para o SAC, autonomia de 2 horas alternado, Aracaju. 1648, Zé Cássio Índia, confira certo, 1985, ajuste no 0095, Zé Gomes. Índia, ponte 0, 2, 9, 5, 2, Azul 9134, decolar 255, chama o controle em 1, 19, 35. 1935, bom dia. Corre, Salvador, é o papapapá Mike Ghost Mike. Papapapá Mike Ghost Mike. Ok, já passou o passo de sua sua, vai seguir para um farol de Itapuã, vai seguir para a sua de nós. Mike, Golf Mike, repartindo através do farol de Itapuã. Mike. Salvador, boa tarde, com 6642, pode ser o 010. Tira a mensagem? Gol no 642, pode ser o 010, não. Gol no 648, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, tampa cabeceira deslocada 380 metros, o vento 1, 10 graus, 09 nós. Salvador. Boa tarde, Itané. Boa tarde, bom dia. Itané 6140.50.10. Oceaner 6140, autorizado, alinhar e manter pista no zero, atenta a cabeceira deslocada, 380 metros. Sim, a livre alinhar, manter, manter, deslocado. Oi, Salvador, muito bom dia, para passar para a Juliette do Romeu. Passar para a Juliette até o Romeu, bom dia. Sim. Passou, parei para a Juliette da fora, fica com a Juliette. Sim, se reporte no através da RMA, Juliette até Romeu. É, Juliette. Do Real, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, tu é? Ok, já atingiu o farol da planta, seguindo pra pousar uma série. O Mike Golf Mike tem condições de prosseguir para o pátio 5? Afirmo. Informa o vento 120 graus 07 nós, ajuste 10 no 5, evite o sobrevoo de aeronave de obstáculos, já próximo solo controlado. Mike Wolf Mike. Mike. Durante o farol meu já não através da Romar. Juliette, hotel Romeu, intercepte a final da 1-7, reposta a 3 milhas da cabeceira. Interceptando a final, para 4.5. Oceaner 6140, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1-3-0 graus, 08 nós. Descendo no 0, deslocada com a 6-1-4-0. Mike Golf Mike, autorizado pouso pista no 7, o vento 1-3-0 graus, 08 nós, informa o tráfego estacional na hora pousando agora no pátio 5, não interfere com o seu tráfego. Romeu 3 milhas, dá 1-7. Mike Golf Mike, corrigindo, repasse no pátio 5, repasse no solo, vento 1-3-0 graus, 08 nós. Mike. Juliette até Romeu, autorizado pouso, pista no 7, o vento 1-3-0 graus, 08 nós. Informa o tráfego, já estacionando no pátio 5, no pátio 5 não interfere com o tráfego. 7, Romeu, graça. Oceaner 6140 decolado ao 03, o presente está cheio de controle em 1-19-35, informa o tráfego ao setor nordeste à esquerda. 04, frequência livre, Mike. Confirmo para dois. Gente, Juliette, até o meu solo 05, do tubo de track, táxi e abate ao estacionar frequência livre. Prove the pushback in the spider, move, correction turn, 2191, correct for text. 094, copia? Fono 094, sim. Oficializa autorizado, nível 370, uniforme Zulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5077-119-35, controle. Correto, 004, chama pronto, puxa o fermento. Azul 2714, centro de informação, bom dia. Azul 2714, bom dia, começou o número 47. Para a rede de autorizado, nível 160, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, recebida a moto, transição do ataque, aciona 5005-119-35, controle. Mike, Golf Mike, frente, sala 06, frequência livre. Agora só para a resposta dele, 119-35, o 2714. 3198, bom dia, ajuste no 05, vento 120 graus, 08 nós, avistado, pouso autorizado, pista no zero, atenta a cabeceira deslocada 380 metros. Cabeceira deslocada 380 metros, 3198, para 2 milhas do 332. Grupo zero em 19-35. 31901, good morning. Holding point on the 10 ready. After the landing thrust, please line up and wait runway 10. Attention, the thrust will display 30 meters. Clear, line up and wait runway 10, installation threshold 10191. Country 1901, do we have conditions to expedite your text? Affirmative. Roger. Country 1198 no solo, 12, libera para sua direita e chame solo em 121, decimal 1. Lembrando, solo em 121, decimal 1, confirmando. Afirma, 121, decimal 1. Confiado, obrigado, lembrou. 121. Country 1901, clear to line up and take off from wing 10, wind 120 degrees at 10 knots. Salvo Salvador, bom dia, o Santo Rio. 198, livramento na Cisco. 398, bom dia, alto, recorde de resgate. Lima Juliette Lima, reporte no através do RMA. Então, o Jabral, que siga. Afirmativo, 739, via nacional na moda 10, os altos, baixa carga, vendo a pista liberada. Gente, informa justo no 0 no 5, vento 130 graus e no 0 nós, cheque trem pouso autorizado, pista 10, tenta cabeceira deslocada 380 metros. 739, trem mais checado, tenta cabeceira deslocada, está livre pouso na pista 10, obrigado. Country 1901, airborne at 14, call departure control 119-35. Departure 119-35, Country 1901. Estamos a grave, ajuste no 05, agora com a torre 1895, estacionamento de colagem. Voo 1094, livre curso 8, chama taxa. Autorizado, tudo bem, com a água, taxa 1094. 398, ingresso Juliette 202. Juliette 202, 398. Banco Índia Bravo, sentido acionamento, reporte pronto para decolagem. Seja a Luna do Jato do Ema, que está lá no trato do Lagoa Nacional, por seu estado aí. Tango Lima, Juliette Lima, informa o vento 110 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista 17. Deixa Oi, Salvador, bom dia, voo 1864 final. Voo 1864, bom dia, ajuste 10, 15, vento 1,00 graus, 10 nós. Check plane, pouso autorizado, pistola 0, tenta cabeceira deslocada, 380 metros. Ok, sente da cabeceira deslocada, baixou e travou, livre pouso 1-0, voo 1-8-4. Papa Tango Lima, Juliette Lima, no sol, zona 7, confirme o local de estacionamento. E efetue o backtrack, ingresse na taxi Papá ao estacionar frequência livre. Após a passagem do tráfego, curta sinal para pouso, pistola 0, autorizado. Alinhar e manter pistola 0, tenta cabeceira deslocada 380 metros. Fecha a passagem do tráfego, alinha e manter na cabeceira deslocada 280 no tráfego. Obrigado, mandou. Voo 1864, no solo 20, libera direito, chame solo em 121, décima 1. Eita, 121, obrigado. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-10 graus, 09 nós. Autorizado, 2-4-7, no parceiro. Frente voo na 094, mantenha o ponto de espera, aguarde do trás. Ok, então autorizado com 15, nível 430, do colo na pista 0, primeiro curva direita, subida a água, posição elefa, aguarda pelo de transporte, número 1, número 9, 35, controle. Correto. sul, vamos só checar o telefone aqui, sendo lá no instante, no número 767. Azul 27, 14, circular 222, chama o controle em 119, decimal 35. 119, 35, 27, 14, obrigado, tenha um bom trabalho. Já Bravo, por Salvador. Então, já Bravo, decolagem Astro Cero, dentro em Salvador, ONU 10 graus, 10 nós, reparte fora do sol. Baixa performance decolou à sua frente com o mesmo perfil de subida. O controle solicitou 5 minutos de ponto de espera para a sua decolagem. Estamos de Bravo, decola para o Wish, chama o controle em ONU, 119, decimal 35.